eu quero falar hoje para você sobre alguns princípios para a gente viver no shalom de Deus. Shalom é a palavra hebraica que no, na nossa Bíblia é traduzida como paz. Mas você toma um susto quando você vai ao dicionário e você vê que a mera e simples palavra shalom tem um palmo de coisa escrita. A gente pensa que você vai encontrar três letrinhas, né? Shalom, P-A-Z, paz. E aí, de repente, você encontra um palmo de coisa escrita sobre shalom. E, resumidamente, shalom não é simplesmente paz, no sentido de que seu ambiente seja assim mais tranquilo. Não é meramente isso. Não é simplesmente isso. Eu garanto para você que a maioria das pessoas que frequentam igrejas que têm o hábito de cumprimentar uns aos outros com a paz do Senhor, 99,9% das pessoas que desejam isso, elas não sabem exatamente o que elas estão falando. Não é o nosso jeito. Eu falei para você no início aqui que há um jeito nova de ser. Não é o nosso jeito de chegar paz do Senhor, irmão. Não é o nosso jeito. Quando alguém chega aqui na igreja e me cumprimenta, paz do Senhor, pastor, essa pessoa está aqui há pouco tempo, ainda não está no jeito da nova. Mas vai chegar lá. Tem gente que entra, busca um canto, ajoelha na cadeira, fica ali orando, fala, essa pessoa não tem nada de errado, mas ainda não é o jeito nova de ser. Não pegou o jeito nova. Mas, pastor, como é que é o jeito nova? O jeito da nova, a gente chega e fala, pô, e aí, beleza? Que bom, bom te ver, legal. E aí, semana, como é que foi? Tranquilo? Beleza, dá um high five aí. Beleza, pronto, legal. É um jeito nova, é um jeito meio descolado, meio diferente. Não é que seja mais ou menos espiritual, é diferente. É um jeito nova de ser. Mas 99,9% das pessoas que desejam para os outros pais do Senhor não sabem exatamente o que estão desejando. Porque, em geral, essa pessoa pensa em termos de paz, ela pensa paz em termos daquilo que o mundo fala sobre paz, que é simplesmente a ausência de guerra, ter um ambiente um pouquinho mais tranquilo. E não é isso. Shalom é paz por fora, mas é, em essência e em especial, paz por dentro. Não adianta ter paz por fora se não houver paz por dentro. Pessoa tá, do lado de fora está tudo calmo, mas por dentro a pessoa está igual um vulcão. Não adianta nada. E é mais do que simplesmente paz. Porque shalom também é traduzido no dicionário de hebraico como saúde, cura, prosperidade, vida abundante, família abençoada. Então, embutido dentro de shalom, tem todo um conceito de uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida cheia de paz por fora, mas em especial por dentro. É isso que provoca e me conduz para o descanso quando eu tenho paz no meu interior. Amém, gente? E eu quero lembrar para você que quando a gente fala sobre paz, termos paz por dentro, shalom de Deus fluindo na sua vida, eu quero falar desses princípios que conduzem para isso. Eu não vou pregar sobre a paz em si, mas sobre alguns princípios que fazem com que esse shalom de Deus, essa paz diferenciada, essa paz especial, essa paz que Jesus deixou para nós. Jesus não disse, eu deixo para vocês a paz do mundo, não. Eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz vos dou, eu vos deixo a minha paz. Não é uma paz como o mundo dá. É uma paz diferenciada, é uma paz que ela excede todo entendimento. Ela não tem a ver com aquilo que você, com as circunstâncias externas. O mundo pode estar pegando fogo, os problemas podem estar pipocando no seu lado, mas se você tem o shalom de Deus fluindo na sua vida, você tem paz e calma para raciocinar e tomar as decisões corretas. Você tem paz para olhar para as circunstâncias e se tranquilizar e saber que Deus está no controle e que Ele vai entrar em cena mais cedo ou mais tarde para resolver o problema. E lembre-se, vida com Deus é vida de adrenalina. Vida com Deus não é como muita gente pensa. Ah, você está na igreja? Ah, é, aquele pessoal da igreja. Todo mundo assim, né? E aí, e como é que está a vida? Está ruim. Mas, não, Deus está aí. Estou esperando um milagre. Não, a vida com Deus é na adrenalina, é on the edge, na beirinha do precipício, está ali e o diabo está querendo te empurrar para baixo, e aí Deus não vai entrar no circuito, é na adrenalina. Deus parece que às vezes entra nos 45 do segundo tempo para fazer um milagre, mas ele chega. Ele não chega antes da hora, mas também não chega depois da hora, mas ele vem no estilo 007 do Espírito. Ele vem no estilo filme de aventura, Velozes e Furiosos. Deus entra no circuito, mas é na adrenalina. Agora, eu preciso de, no meio dessa adrenalina, ter os princípios da paz para que ela possa fluir. Não é que obedecendo ou praticando esses princípios, só assim a paz virá. Não, eu estou falando para você, é de uma máquina que precisa de ser azeitada, para que ela funcione, para que essa paz flua de maneira contínua e constante. Amém, gente? Primeira coisa que você precisa entender, se você quer essa paz, é que existem coisas pequenas que acontecem no dia a dia para roubar a tua paz. Eu coloquei essa charge aqui, é aquele famoso sábio que sobe lá o monte, que vai ao Tibete para subir o monte, para buscar paz interior. Mas como hoje em dia todo mundo anda com celular, até o monge budista, debaixo daquela túnica tem um celular que não toca, só vibra. Que é para não tirar a paz do cara. Dá aquela vibrada. Quando ele atende, é a Tim mandando mais uma propaganda outra vez. Ô, desgraça. Eu não sei se está acontecendo com você, mas na minha casa, agora toda hora...